ho-re-re. Sena maita, ho-re-re. Tupaiu, tupaiu, re-re. Sena maita, ho-re-re. Sena maita, ho-re-re. Kumaro, kumaro, re-re. Sena maita, ho-re-re. Sena maita, ho-re-re. Maita, ho-re-re, sena maita, ho-re-re, munduruku, munduruku, re-re, sena maita, ho-re-re, sena maita, ho-re-re, maitapu, maitapu, re-re, sena maita, ho-re-re, sena maita, ho-re-re, jaraki, jaraki, re-re, sena maita, ho-re-re, sena maita, ho-re-re. A música de alguns povos do nosso Baixo Tapajós, Rio Arapiuns também, né, que estão por aí, que são a resistência do nosso povo durante todo esse tempo de colonização, de massacre que houve, que ainda continua de algumas maneiras, mas a gente está aqui resistindo e nós vamos lutar pelos nossos territórios, pelo nosso direito, por aquilo que já é nosso. Vou cantar também uma música aqui, aqui de Santarém, de um cantor. Guerreiro, escutai. Diz assim: Tupi-Guarani.